Consórcio CDs. DJ Bra. Let's go play, meu DJ. Manda ver. Só quem tá solteiro, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. A galera do meu leão tá aí, ó! E a galera do Pai Sandu tá aí, galera! Meus manos da quebrada, aquele abraço a vocês, meu pai. Um abraço forte pra Joãozinho, Wesley e do DJ Açaí. Como é que é, meu irmão? E bora aqui, bora aqui, bora, bora, bora assim, ó. Meu amigo Neymar, lá de Boca Juba, aquele nosso Neymar, o preto. Um abraço forte pra Joãozinho, valeu, bicho, valeu. Melhor som da cidade, a família curtindo à vontade, todo mundo dançando com águia, numa boa, baby, minha paixão é o sul. Chama só forte por aqui, todo rapaz de sul, amigo do Capim com a gente, o Guri, o Lauro, o Cirineu, Nazareno Promoter, eles vão agitar. Em julho vai estar por lá o nosso show nas marcantes, beleza, Zreno? Botona, dizem eles que o Juninho vai voar. Vou te contar, meu irmão. Tio Milton! Aí dos manos da quebrada já estava com saudade de curtir o ano aqui no destino, né, bicho? Valeu! Olha só! Olha São Forte, mesmo maninho do distrito, Rudson Bruno, parabéns, grande! Como é que é, menina? Eu me apaixonei já. E a minha Patrícia junto com o Júlio aqui de Lindela! Um abraço, Júlio! Chego do 40, Cleide do 40, Celso Socorro, Jéssica e o Marajó na área. Marajó, meu preto! Ultra Marajó do 40. O amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse e aí, Piccolo? Pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Fale mais, fala! Me fale mais dessa paixão. Não me obrigue, não. Porque é tão difícil assim. Me diz. Abração vossa, meu Oscar, nos mestres, abração Oscar. Como o mesmo homem que ela, sei que dói. Diz aí. Só pra isso, não dá. Como o mesmo homem que ela, e ela, e ela, e ela, é minha melhor amiga. Forte minha rainha aqui do Ultra, a Nandinha Mai, também a Daiane, Sapequinha, Leia, novinha, um beijão aqui nas meninas. É o ouro negro, esse som é demais. Bora, garimpeiros, qual é a parada? Você sabe que é os manos da quebrada. Bora, garimpeiros, qual é a parada? Qual é? Você sabe que é os manos da quebrada. DJ Wesley e essa Yagi, DJ Braz e Joãozinho, nosso quarteto já tá montado. Amigo Tarcísio Cobra, amigo Platini já por aqui com a gente. É nós no Super Gênesis, beleza? É os manos da quebrada, bora garimpeiros, qual é a parada? Você sabe que é os manos da quebrada. Betinho e Isabelle. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Alô, Melly. E doce, como é que é, como é que é, como é que é? Só um três balde de cervejas pra começar. O nosso clima, e traz um uísque, e traz xandô, pra endoidar essas meninas, os manos da quebrada. Abraço forte, nossos humildes de boa com a gente, nossos humildes. Diego. Abraço forte do Braz, valeu, bicho. Renata. Abraço forte, Braz, Wesley, essa aí, Joãozinho. Nosso passeio nas marcantes. E bora, embora, embora, embora, embora de maquete, vai, vai! Amaral da 15 de agosto, esse é Garimpeiro Fiel. Toda a família Belém, curtidas e marcantes com o Brasil de hoje, Manideua. Dessa feita aqui no distrito, grande abraço a vocês, meu pai. Um abraço, Brás. E aí, como é que é? Chá de GDA, menino, grande abraço a você, garoto. Menina só pensa em liberar o play. Ela quer ser a namorada do DJ. Essa menina só pensa em liberar o play. Ela quer ser a namorada do DJ. A noite inteira na frente do comando, gritando. Meu amigo Henrique MSP, DJ Niel do Barrado do Baqueira com a gente. Abraço, meu irmão. Um abraço forte do Brasil, não, bicho. DJ sair, espera o DJ sair. Meu amigo Paulo MSP, abração, Paulo, menino. Oba! Eu quero ser a namorada do DJ. Eu quero ser a namorada do DJ. Eu quero ser a namorada do DJ. Escreva essa voz, você no também o popó da produção do Búfalo do Marajó. Ele, Juninho, a sua esposa, já por aqui, rotinas marcantes, cobrar, vem, popó. Amigo Gini, doutor! E o Marcos da Remoção, o seu Marcos! Eu quero ser a namorada do DJ. Eu quero ser a namorada do DJ. Eu quero ser a namorada do DJ. Eu quero ser a namorada do DJ. Essa menina. Romarinho do meu tio Neymar, lá de Mocajuba, São Romarinho. Um abraço forte do Bravo, meu bicho. Ai! Eu nem sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Segura! Ninguém, o meu cabelo me valoriza. Entrou, foi pai. Cinha Guimarães, o Giovanni Souza, Gabizinha, pressão, grande abraço, menina. E também a Jaqueline, emoção, Jaquezinha. Que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Essa aposta do Família também. A Desfibra Shopping com a gente na área. Satisfação em ter você juntinho com a gente aqui curtindo nosso ouro. O Dodó, também o Jaziel, o Eden, o japonês, o nosso japonês. Um abraço, meu filho. Um abraço do DJ Braz. Valeu, bicho. Valeu. Oh, o meu amor virou pó. O meu amor virou pó. Vitor Drone. Fazer o que, fazer o que, fazer o que? O Evandro do Donzinho, Donzinho, o Gerson dos Humildes. Oh, o meu amor virou pó. O meu amor virou pó. Fazer o que, fazer o que, fazer o que? Fazer o que, fazer o que, fazer o que? Dança caliente, ardente, fatal. Ritmo quente do meu litoral. Essa batida faz enlouquecer. E aí, boneco da Malezinha? Meu parceiro Billy Gineca no circuito da São Billy. E aí, menino? Ultra Billy Gineca. Essa batida faz enlouquecer. DJ Dolores, saudade com a gente. Junto com a sua esposa, Nadinha, as marcantes, Nadinha. Uou, uou, uou. Já deu o nome, meu amor. Meu parceiro Caio do Rock junto com o Eninho e também a Daiana com a animação da Daiana. Um abraço, menina. Fala assim, como é que é, menina? Vai! Oba! Escutei no rádio que o Mega vai tocar. Sem dúvida nenhuma, com certeza eu vou lá. Com tudo de princesa e agitar na moral. O ciúme é só que agita a capital. Edilson e Edilson são sucesso e toda a tropa vai dançar. E meu príncipe vem, vem, meu príncipe vem, vem, meu príncipe vem. parceiro Piglo com a gente. Ele abraçando o posto da rapaziada lá do Arame. Abração, irmão. A minha cobra d'água, braço forte, braço. E bora sim, balançando, bora aí, Afonso. Bola azul, a galera dá valor. É o Mega, Mega Príncipe. Bola azul, o Pará já consagrou. É o Mega, Mega Príncipe. Meu parceiro Rogerinho, braço forte, você, Rogerinho. Um abraço forte do DJ, braço, como é que é, Rogerinho? Vem, um abraço, braço, como é que é, papai? Vem, faz o pé aí, meu bem. E o super forasteiro de bom, abraço forte, meu irmão. É pode, pode no compô. Ouro negro. Foi pra rebolar, dançando. Pega ela, rebola, me alucina. A galera toda grita quando começa a cantar. É pode, pode no compasso da minha. Eu vou ser o Filipinho, meu mano Gel, Cleiton, Silvio, Bitinho Show. Ultra Igor, Robert. Rebola, e os manos da quebrada hoje por aqui na minha ponta esquerda. Aquele abraço. Rebola, beira, rebole na ladeira. Rebolando, bora linda no parque. Rebola, lá, lá. Reboladeira, rebole lá na ladeira, rebolando fora lenda no Paris. Josué! Banda, voo livre. Agora, o braço forte, meu irmão, da responsa. Olha aqui atrás com a rede, braço forte, vocês, meu pai. Ô Marinho, agora vem. E também o seu parceiro Neymar de Mocajuba. Agora vai e vem. Mexe você também. Pode, pode no compasso da menina. Venha porque ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, pega ela, rebola, me alucina. A galera toda grita quando começa a cantar. Isso aí! Pode, pode no compasso. Também o Tchuga Pressão do meu Gadia Pinto na área, braço Gadia Pinto. Dançando, pega ela, rebola, me alucina. A galera toda grita quando começa a cantar. Dançando bola, vê como é que é, Xane Girinha! Sigo! E Edielson, só uma galera que adora vai tomar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Pra esse menino no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Edielson, sou na galera que agora vai detonar. Girando, bora! Vou dar um giro, vou dar um giro. Dá um jeito, dá! Se primeiro no seu bairro vai. E aí, boneco! Vou dar um giro primeiro nos Lunas, pra ver se tá tocando no seu setor. De lá e vendo para a terra fina. Um abração forte, nossos manos da resposta com a gente, braço forte, meu pai! Vou escutando um barulho no Guamá, sou da galera com certeza pra pular. Dou um pulo no bairro da queimação, ver o Edilson e Edielson, meu irmão. Agora me deu medo, moleque. Tem mão, pelo amor de Deus. Tá você no Marcos Vera com a gente. Ele seu amor, Lolita Mendes, nossa menina. Sou da galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Pra esse menino no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Edielson. Sou da galera que agora vai detonar. Vou dar um giro. Meu parceiro Lorico, meu amigão de longas datas por aqui, meu irmão. Pode crer, Lorico! Receba ele aguardo, né, bicho? Beleza! Rodriguinho Show! Toda a família Pressão curtindo o suco do maior valor, meu irmão. Pode crer! Ouro Negro! Aqui, abraço forte, você, Raoni! E a minha Patrícia, junto com o Júnior aqui, de Neua! Tá no quintal de casa, Júnior, hoje, né, bicho? Beleza! Beleza! Irmão, a Miriam também é uma onde? Tá no quintal de casa, Miriam. Pode ir, menina. Lá de Benfica, mas mora aqui agora no distrito. Aquele abraço a você, Miriam. Tem igual, tintinho, arrepiadinho, tintinho, onde tá, vamos lá. Segura o batidão do batidão, marcante, e bora, Dino, Dino, Dino, e bora assim com o nosso hino, nosso hino. Lúcio CDs. Meu parceiro Neymar de Mocajuba, aquele abraço pra você, da Mônica Mama Preto. Tudo que existe é qualidade, esse som, todo negro você vai achar. Nessa noite eu só quero dançar. O som das marcantes. E aí, ó? Eu vou ser o melhor das noites, mas vou no negro, todo mundo vai. Baixado no Izan, aquele abraço! Encontrar nossos amigos de longas datas, né, bicho? Você, Lorico. Quem abraça você, Lorico? Muito bom te ver, meu lindo! É do distrito hoje, em peso, os primos de atitude. Também o time curtindo de DJ Brás, por aqui, meu irmão! Bota essa mão! Marcantinha, marcante, bora! Ei, galera dançadeira, que vai pra bebedeira, gosta de balançar, agita a festa inteira, agita a noite inteira, galera dançadeira, girando sem parar. Olha o parceiro Rogerinho, abraço, Rogerinho, meu preto! Um abraço pra você, menino Pandigrê! Abraço forte da sua família, pai. Família MF de Boca de Gembras. Valeu, bicho. Alegria, abraço forte, Brás. E é só diversão. Arrebenta aí, potente. Estúdio MV Digital. Henriquezinho Safadão, também as perigosas, também o Balela com a gente, aí do time de atitude, Vini GDK junto com o seu mozão por aqui de mãe, Vini. Que abraço, menino! E aí, Atila Promoter! Meu amigo Atila Promoter na área! Tá lá com o seu clube do Remo, que tá na final, né, Atila? Aquele abraço pra você, Atila! Atila Promoter, o velha guarda do Pará. Juntinho, Wagner! Aí do time pé, pé na bola, futebol, pelada de boa! E aí, Afonso! Meu parceiro Afonso, minha fiel área! A fiel corintiana Belém está na área! A Messina Guimarães, também a Gabizinha Paradeu, Anne Souza, aquele abraço pra vocês, meninas! Ultra Ouro Negro. DJ Brás. Lúcio CDs. Hey DJ. Olha o parceiro Tarcísio Cobra, também o Platinja por aqui na frente do nosso show, e também toda a rapaziada juntinho com o Neymar de Mocajuba e o Romarinho. Eita, Neymar! Nunca mais vou esquecer do Neymar. Hi, people. I have a good news for you. Um abração forte pro Gigi Neá, também a sua esposa Patrícia Júnior. Um abraço a você, menino. Meu parceiro Piccolo da Oficina Fé em Deus, a oficina que dá o trato nos possantes do Braga, o Joãozinho, do Leste da Sagre, Piccolo. Boladão da remoçada do distrito, família Cobra d'Água por aqui, valeu. Ultra Piccolo, DJ Braz, DJ Zau. Ultra Ouro Negro e o seu novo espetáculo de marcantes. Meu parceiro Cleide do 40, também o Diego do 40, Celso da Ceasa, Socorro Jéssica e o meu empresário Marajó na área. Marajó! Ultra Marajó do 40. Dinando batidão de DJ Live e as musas com a gente. Abraço vocês, seu bobis. Hey DJ, play a song. DJ, play a song. The hottest dance club in Brazil. Brazil. Amigo Márcio do Taxista do 40, abração Márcio! Um abraço pra você, tá bom, garoto? Hoje, maninho do distrito, hoje peço aqui! Vamos da quebrada! O pecado cavanhaque por aqui de Mancho Chico, o segundo de amor, Tati, Tati. Aquele abraço pra você, Tati. E aí, pecado? Ultra pecado cavanhaque. Pini, pini do meu tio Milton, anos da quebrada, aquele abraço. Toda a minha subiradinha do Guajaná com a gente por aqui também de boa. Aquele abraço, subiradinha, seu bom pai. Valeu! Um abraço forte, Brás! Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Gostei do S. Vamos ajustar os Eita, Afonso Corintiano! Hoje Afonso foi pro sinal, veio casado, né, Afonso? A fiel corintiana Belém está na área. Quando a gente ajustava, a galera mandava ver. Quando o tecno pega, não queria nem saber. Quando toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para ficar. Quando a gente ajustava, a galera... Um abraço, forte pra Sinari, Conexa com a gente. Que veio de São Paulo pra curtir aqui nosso show aqui no distrito. Um abraço ali. No momento que chegou para ficar. Júnior Patrícia! Chá de Gineá, aquele abraço, Júnior Gineá! Galera GDA, a galera dançava, era até que não rolava, ninguém sozinho ficava. E dança, e dança, e dança, vai. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, vai. Abração forte, família GDS com a gente do distrito hoje em peso. Valeu, pai! Sou valeu! Quem é alucinado, quero dançar. Sou digital, que me satisfaz. Vou te encontrar em qualquer lugar. Mas onde tá? Que Deus, tem seu valor. Que Deus, o seu príncipe, príncipe negro. Sou da galera, sou da galera. Ele provou que ele é um sucesso. Fiquei amado. parceiro boneco, Agni está por aqui de boa na retaguarda, hein, boneco? E a Super Adidas! Um, dois, três, vai assim! Um abraço forte, assim, no Ronaldinho, de Bugo DJ Brás, vem o Ronaldinho. Um abraço forte do DJ Brás a você do meu pai, valeu! Ultra Júnior da GDA e também a sua esposa Patrícia aqui de boa aqui, frente juntinho com o Charles Chagas. Um abraço, menino! Bora aqui, bora aqui! Com a gente, o Neymar de Mocajuba tô comentando hoje 2 anos de casado, Neymar. É, Neymar! E bem! Joy! Vibração, emoção, adrenalina total. Com o DJ Show do Pará, DJ Brás, DJ Brás, DJ Brás, o original. Bate na palma da mão, e bate, bate na palma da mão, e bate, bate na palma da mão. Vou catucar, eu vou catucar. Pode catucar, vai, pai! Vem gostosa de onde eu vou. Jogue o tambor pro alto que eu quero bater. Que eu quero. Família minha por aqui, juntinho de Gibraltar, valeu, bicho! Eu vou catucar, vem minha gostosa de onde eu vou. Jogue o tambor pro alto que eu. Que eu quero focar na putuca com você. Eu vou cair na noite e vou mais adiante. Sou pirumbo pra curtir um baile funk. Lá a mulherada, meu mano, bater cabeça. Fico à vontade com os amigos a noite inteira. E na arte, e no sapatinho, tome a bicada e sempre colo com brotinho. Eu sou da antiga, não tô de bobeira. Esquebra essa forte por aqui também, nossos maninhos e também as maninhas, Jaque, Thalita, a Elânia, a Cássia e a Raquel junto com a Iva. Gostosa que eu digo, jogue o tambor pro alto que eu. Que eu quero focar na butuca com você, mas eu vou catucar. Eu vou catucar, vem minha gostosa que eu digo. Jogue o tambor. Também o Xandão, também o Dentinho e toda a Soberadina de boa com a gente. Hoje. E aí, Caio do Rock, como é que é, Nayana, meu bebê, menina? É diferente, vem com a gente. É lindo, showman. Showman. Nessa dança muito louca, eu não quero ninguém parar. E jogue seus braços. Também o ótimo, minha Thaís, o tio Milton. Pescoço. E os mandos da quebrada invadindo aqui o distrito. Diferente hoje. É diferente. Então aí o Tarcísio tá forte, meu seu Tarcísio. Grande abraço, meu preto. Essa dança muito louca, eu não quero ninguém parar. E jogue seus braços. forte, você é Charles. Um abraço pro Preto! Humilde no Ultra, valeu! Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada. Elas estão descontroladas. Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada. Elas estão descontroladas. Não para, não! Não para, não para, não para, não! Não para! Não para, não para, não para, não! Não para! Não para, não para, não para, não para, não para! Até o chão, vai, vai! Na paradinha, paradinha, paradinha! Na paradinha, paradinha, paradinha! Na paradinha, paradinha, paradinha! Vai! E vai! Meu parceiro Cláudio Apito aqui na minha direita, Cláudio Apito! Ele toma sua rapaz, hein, Cláudio Apito! E aí, Big Me? Mulher feia, tudo bem, neguinho. Agora feia, fedorenta e mentirosa. Aí não, neguinho. Aí eu vou ter que zoar. Tem que zoar. Eu sou a dona Gigi. Esse aqui é meu esposo. Rapidinho aqui, Wesley. Esse aí. Quero ver qual é a maior torcida aqui no distrito hoje, né, bicho? Até porque o nosso Leão jogou hoje e ganhou nos pênaltis e tá na final só aguardando o Paysandu. Né, pai? Paysandu ou Águia? Hoje tem Paysandu e Águia. A galera do meu Leão, mãozinha pra cima aí, ó! Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima! Só a galera do meu Leão aí, ó! Só a galera do Leão agora cantando com o DJ Brás! Balança aqui, bancada, não para de agitar. Não tem medo de ninguém, nosso lema é vir. E agora? Já sou vocês, vai! É pra sacudir. Sou rebolsada no estádio, eu torço o tempo inteiro. É pra sacudir. Sou rebolsada no estádio, eu torço o tempo inteiro. Yeah. Sai! Sai da frente! E sai! Sai! Sai da frente! Direita, cruza a bola, faz um gol do Paysandu que grita! E a galera do Paysandu tá aí, tá? Levanta a mão, bate palma, torcida do Papão. Levanta a mão, bate palma, torcida do Papão. Cima! Meu amigo Robertinho, aquele abraço! Vai! Não me dê tão jeito, o baile todo tá ligado. Levanta a mão pro alto. Já quem tem abo, viado! Abração forte, Rio Branco, Gaiato, Louro, Urubalote! Quem tem amigo, viado! Essa é a escola do carnaval, hein? Lelê Batata! Se liga aí, gatinha, sem neurose, não estranha. E agora? Dá um grito no baile, quem tem amiga piranha? Dá um grito no baile, quem tem amiga piranha? Vou mandar um papo reto, é verdade, eu não minto. E quem tem amigo corno? Abre a boca e dá um grito. O balãozinho do BBDI, o Cristiano Dias. Também o Tom Diego. E toda a baixada do Isaac. Um abraço pra vocês, amor, gente. Valeu! Vou mandar pras mulheres. Pras mulheres. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E agora, mãe! É Betoninho, mas mais uma olhadinha, já por aqui na área, São Emerson. A consciência que o pobre tem seu lugar, mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vamos pra cima! Flashback pra rapaziada, curtindo o botão! Abraçando o Paulo, presidente da BNDES com a gente, o Mike já tá por aqui, Maico! Quebra essa porta por aqui, nossos irmãos da quebrada por aqui hoje, arrebentando geral, né, bicho? É porque nós estamos no quintal de casa. Aquele abraço pra vocês, meu pai, valeu! Um abraço forte do Braga, do Joãozinho, Wesley e também do Dia Sayag, bicho legal! Robertinho, abração! Bora ser como é que é! Assim no complexo, com o DJ Braz, já chegou o Wesley, daqui a pouquinho tem ele pra arrebentar, geral aqui no destino, bom gente, é de marcante assim, legal, como é que é? Atila pro mundo, mas você atila. Possivelmente, Splash. Romarinho de Mocajuba aí, Neymar! Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração, e eu estava enganado. Nós estamos lado a lado, segundo meus empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com seu parceiro Cláudio Apito de Boi, Cláudio Apito. Aquele abraço, Iro. Pensando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a pena. E aí, parceiro Piccolo? E a consequência de não ter a família C8 com a gente da cidade Nova 8. O Oscar dos Mestres, vai ser o Oscar. Não se lamente. Essa força do rapaz da Sol Diniz com a gente. Tudo para o seu carro. Peça no seu carro importado e nacional. Souza, Souza Diniz, né, bicho? Beleza, Pulso? Piccolo da oficina Fender, né, Piccolo? Que abraço você, Piccolo? Vai decolar ao som que ele tocava. Da Marezinha da Maior Valor de sua esposa Agne Boneco. Oba! Desde quando vi você chegar, DJ Brás. Foi logo querendo você pra mim. O som das marcantes. Não adianta mais me. E a minha BDJ por aqui. Um abraço forte também, você, meu pai. Abaixando o Luizão. BDI, né, bicho? Beleza. Só o tiquinho, bicho, vai. Só um pouquinho de você, é o que eu te peço, é o que eu te peço. Meu parceiro Billy Ginecara, animação Billy, um abraço, meu irmão. Ai, menino. E com o som, Ultra Billy GDK. O que vou fazer sem ter você? Família MF, que abraço vocês. E aí, garoto? Temos CDs ao vivo da mão, gente, da parte do DJ Sayag tocando ao vivo aqui no distrito. Apenas R$5 aí no salão já circulando. Ou então ali em nosso House Mix, tá bom, gente? Valeu! Toca pra Tocando a trilha sonora de sua vida. Ultra Ouro Negro. Crédito do 40. Não posso mais viver assim. Se teu amor, sem você aqui. Volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Como é que você está? Estou só, é paz. Sem carinho, sem você. Tão sozinha. Por favor, não me deixe. Entra em mim, meu grande amor. No príncipe negro, eu vou te amar. No príncipe negro, me deixe. Vou com desespero encontrar você. Prova que te quero, eu amo você. Porque não dá mais pra viver só. Essa solidão do teu amor. Me sinto tão só. Te quero. Volte logo, não me deixe aqui. Sendo o Popó da produção do Balhada com a gente. Ele também é sua esposa por aqui, Popó. Manda os brothers. Manda os brothers. Só os principais, você não sabe. Atenção, garimpeiros do Ultra Ouro. A maior viagem de marcantes do universo. Mas amanhã, Marajó, é nóis. Lembra os momentos. Rodriguinho Show também, todo mundo de pressão. Curtindo aqui o show que eles dão maior valor. Ultra Ouro Negro. Não pode acabar assim. Meu bem, volte logo para mim. Hoje o troféu do pecado de GDK. Ninguém tira bem de hoje, né, pecado? Ultra Pecado Cavanhaque. Minha amiga Nandinha por aqui, sua esposa de DJ Dolas, hein, Nandinha? Ultra Nandinha das Marcantes. Olha o mano Filipinho do meu Cleiton Silva e os manos da quebrada por aqui na minha esquerda. Aquele abraço forte do meu pai, valeu! É pra marcar, bora marcar, então bora! E aí, manos da quebrada, como é que é, bicho? Vamos pra cima, boy! Não vai embora, não termine tudo. Eu sei que passa, no fim a gente aprende. Não vai embora, não, pois você é tudo. Talvez num beijo a gente se complete. Meu amigo Henrique MSP, tá de volta aqui no suco aí da maior valor, Henrique, pode crer. Abraço, Henrique! Como vai ficar a minha vida sem você? E aí, Nandinha? Se fiz algo de errado, te peço que me entenda. Que eu não tive outra chance. Por isso, por isso! Hoje, né, pai? Ultra Billy GDK. Pecado Cavanhaque. Boneco Agri Cé. E aí, Cé? Boneco e Águida estão aqui no Som das Marcantes. E aí, Charles? Charles e Júlio Gineal, Juninho com a Patrícia. Um abraço, menina, a você. Simbora, simbora! DJ Wesley, vou me apaixonar. Edinho, Caio do Rock, amor, também a Dayana, com ele, braço, volte, menina, tá bom, pai? Te amar, volte pra mim. Vem, Caio. Juninho, e também empresário Fabrício Miranda com a gente, e o Bebê da Samba. Bebê ou bebê, né, pai? Ela está de volta. Banda Os Brothers. A verdadeira mágica. Bora que bola, que bola, que bola, dançando assim, como é que é, vai? Passando forte, toda a família Arame com a gente. Também aqui no som. Ultra Black Gold. Simbora, Lúcio! Cristiano, família Paulo Sérgio de Malitua por aqui. E aí, Diego? Abraço você, meu irmão de Malituba! Ratinho e Ratinho! Família MF por aqui, imagina minha ponta esquerda! Grande abraço a vocês, seu bom pai, valeu! Piccolo das Marquetes, hein, Piccolo? Ultra Ouro Negro.